Alô, aqui quem tá falando é Maurício Takara. Tô falando de São Paulo, Brasil, num dia quente de muito sol. Tô muito feliz de poder fazer parte desse projeto To Be Continued, e essa é minha contribuição para ajudar a luta contra a tuberculose no mundo inteiro. É isso aí, direitos iguais para todo mundo e acesso à saúde para todo mundo. Um abraço. Thank you. Thank you. Thank you.